Ouvinte. Avisamos de antemão que esse programa ficou uma merda. Tão ruim quanto o pênis que engoli ontem. Hashtag. Chateado. Cheguei! Estou no paraíso! Eu sou Rafael Salimena e esse é o mimimi do mimimi. Não é assim não, né? É isso aí que você fala. Cheguei, estou no paraíso, eu sou Rafael Salimena... Você quer apresentar aí, o programa? Aí você fala agora? Assim depois. E comigo aqui estão Rafael Saldanha e Diogo Brito, e aí você já emenda. Então tá bom, o Saldanha vai apresentar o programa hoje. Comidico. Ih, ficou assim gracinha? Vai? Cheguei! Estou no paraíso! Nossa! Cara, como é que alguém consegue atuar mal pra fazer isso? É muito ruim isso, cara. Tá vendo que eu sofro, cara? Antes de começar o show... Ah, começou essa porra. Puta que pariu, caralho. 1, 2, 3, 4... Was a sunny day years ago, you walked into my life. Eu assisti um vídeo aqui que mexeu bastante comigo. É um vídeo sobre um show de mágica. O mágico se chama Valadares. Sensacional. A mágica em si não interessa. Nem parece, né? Será que interessa? Todo mundo assiste o Valadares aí que tá no Coisa que a gente espera. Vale muito a pena. Bom, os comentários que tem nesse vídeo, internet afora, são bastante polêmicos, e eu só posso me posicionar de uma maneira. Se eu tenho um herói no Brasil hoje em dia, é o Valadares, cara. Valadares, obrigado por externar todo o ódio que tem dentro do meu coração contra um assunto. Porra, outro Salimeno odeia o mundo agora. Vai lá, vieta. Vou até gravar uma melhor já pra entrar no lugar. Olha só, o ciclo da vida, naturalmente, envolve nascer em algum momento, se reproduzir e depois morrer. Por que que esse momento da reprodução virou o que virou hoje? Por que que se todo mundo tem a porra de uma criança, você acha que você ter a sua é um negócio tão bonito e tão exclusivo assim, cara? Não, criança é um trem tão vagabundo que até pobre tem, cara. Aliás, tem mais, né? Contibes. Tem um stand-up do George Carlin que ele fala uma vez, ele fala, pô, pessoas... tem um stand-up de tudo do George Carlin. Né? Ele fala, as pessoas antigamente não tinham essa necessidade tão grande de afirmar o amor pelos filhos que elas têm hoje em dia. Aí ele fala, pô, o pai do Ted Bundy amava ele, cara. O pai do Charles Manson amava ele. Eu amo meus filhos, alguém me amou um dia, mas. Pra você que não tem cultura, o Ted. Ted Bundy e Charles Manson são serial killers, né? No Charles Manson não, na verdade ele é porra, agora que a gente tá botando legenda pro programa, ele isso aqui não é mamador, não. Isso aqui é profissional, o menino tem que saber as coisas. Nossa, Saldanha, nós somos dignos de apresentar o programa contigo. Ah, vocês tomaram seus cursos, tudo? Vocês aí, ó, tomando curso, vocês estudam aí, ó. Eu preciso muito pouco pra ser um formador de opinião, né, cara? Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, o amor pelos filhos todo mundo tem, gente. Em algum momento, se você tem um filho, você ama ele. Você não precisa esfregar isso tanto na cara dos outros. O que eu acho um saco é, tipo assim, parece que o mundo hoje em dia é feito para as crianças. Quando a gente era criança, eu já ouvi esses gritos desse mágico aí comigo quando era moleque, mais de 20 vezes. Sim, sim. Apanhei de chinelo, achei que tudo foi formação de caráter. Rapaz, eu já apanhei de cinto, com cinto. Tem dois jeitos, acabei de tirar meu cinto aqui. Tem dois jeitos de apanhar de cinto. Quem já apanhou sabe. Um é quando você dobra o cinto, que ele bate e dá uma lapada seca. Outro, quando você tá com o cinto estendido, que ele bate, enrola na perna e pega na outra. Então ele dá duas quatro. Mas aí você tem que ser um mago da tortura, cara, pra fazer isso. Olha, meu pai era bom nesse negócio. Cara, meu pai falava, vou buscar o currião. Não, cara, é aquelas palavras, né, que todo mundo odeia ouvir. Não me faça ir aí. Cara, quando você tá no outro mundo brigando com a irmã, fala, não, se eu porque for aí... Meu pai dava aviso, não, meu pai já chegava. Cara, meu pai me bateu muito pouco. O bicho lá em casa era minha mãe. Minha mãe já me bateu com congelado, comida congelada. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no, 'cause I got Miranda. Chihuahua. Minha mãe me bateu, que eu lembro, uma vez, mas minha mãe me bateu com a colher de pau que ela pegou. Aquela parte maior da colher. Você quase põe algum pau de macarrão, cara. Aquela parte maior da colher, aquilo quebrou na minha cabeça. Caralho. E aí, você vê que não tem problema nenhum tratar as crianças assim. Tá nós três aí, tudo normal, né? Pessoa de sucesso. Sim, sim. Totalmente. Não, o seu tempo vai dizer. Se esses meninos de agora, esses meninos leite com pera, pô, tudo um bando de gênio, nós vamos estar muito errado, cara. Então, mas a gente era criança num mundo que era feito pros adultos. Quando a gente, os nossos pais levavam a gente pra algum lugar, 80% dessas vezes a gente tava indo com eles. Meu pai ia fazer alguma coisa, ia comer no lugar que queria e tal, eu tava lá junto. Mas eles passavam na loja de brinquedo, me davam um negócio, eu ficava tranquilo e pronto. Que a gente cresceu assim. Hoje em dia, cara, quem tem que passar na loja de brinquedo é o pai pra poder se distrair um pouco da vida do filho, porque é ali em show de galinha pintadinha, assistir Patati Patatá, fica um bando de adulto vivendo em torno daquela coisa imbecil feita pra crianças. Pô, moleque! Senta aí! Bem, no meu caso, eu tenho um sobrinho, que ele é novo, e a minha irmã e o marido dela têm um trabalho integral, assim. Então, eles começam às 7 da manhã e terminam às 5. Então, o moleque fica lá em casa todo dia, das 7 até às 5. E ele não fala, ele só berra. Então, esse assunto é muito delicado. Quantos anos ele tem? 16? Porque realmente... Criança, ouvinte. Se você é criança... Se você é criança... vai tomar no Gugu. Que beleza. Cara, mas eu adoro criança, mas eu concordo que realmente ele perde a linha. Eu tenho dois sobrinhos e os meus dois sobrinhos são criados, tipo, do jeito que a gente foi criado. Lógico, não pode algumas coisas hoje em dia dar uma cadeia, mas na medida do possível é criado igual gente. O problema é que ele trata o cara como um enviado de Deus na Terra. Assim. É, pra variar aqui, só me explicar como sempre. Não tenho nada contra criança. Não, quando criança eu tenho tudo. O negócio que eu vou falar, porque quando eu tô com os filhos dos nossos amigos, eu sou muito carinhoso com eles, gosto de brincar com eles e tal. Ah, não, ele tá sendo falso. Não, eu realmente adoro aquelas crianças ali. A criança em si é legal, entendeu? Exato. Vocês, pais imbecis, é que são um saco. Cara, eu pensei agora uma coisa. A criança em si é uma merda. Porque é igual gente, cara. Criança é gente. Cara, então, tem criança escrota. É aquele negócio que... escrota, tem criança é aquele escrota. Negócio que só judeu pode fazer piada de judeu. Eu já fui criança. É, você tem que engolir, pô. Mas a criança é igual gente. Quase igual gente. Tem criança escrota. Tem criança que é insuportável. Sim, tem criança que é gente boa. Eu gosto das crianças que eu convivo. Tem crianças que eu daria porrada sem dó. Mas olha só, fazendo isso aqui, eu tô fazendo um serviço pra sociedade, que eu não tô só sendo chato. Eu tô tentando privar o mundo de ter um bando de filhinho de papai que nunca foi contrariado na vida, que a gente já tá vendo aí, que o cara, qualquer coisa que aconteça, que não agrade ele, que não seja o mundo, não seja do jeito que ele quer, o cara quer chorar, quer processar. Criança ser mimada é até normal. Quando você vai pra casa dos avós, você é muito mimado. Não, o tal. Mimo é uma coisa. Só que o mimo, ele tem que ser abandonado quando deixa de ser um bebê pra começar a aprender as coisas, né, cara? Porque o mimo vai crescendo quando o sujeito tem 16 anos, quando o sujeito tem 25, quando tem 30. Psicologia infantil sempre funciona, viu? Não, criança tem que ser criança. Criança tem que fazer merda. E pai tem que ser pai. Tem que coibir essas merdas. Não pode achar bonito as merdas que a criança faz. Fui num casamento agora, os moleques no meio da cerimônia, tá tendo a festa lá, os moleques brincando de briga de limão, guerra de limão. Tipo, quase acertando os convidados. Coisa, tá. O nego passou um esporro, parou com isso. Só que quem teve que passar esporro foi meu irmão, que era, tipo, não era pai de nenhum deles. Sim. Era criança avulsa que tava lá brincando. E os pais achando lindo, não fazendo porra nenhuma. Esse não, que é o problema. Mas quando envolve criança na natureza ali, criança ainda machucando joelho, chupando laranja, chinelo na mão, caralho, isso é maneiro. Cara. Tinha um menino que é sobrinho da minha cunhada que foi pajem. Aí puseram um moleque de fraque. Ô, filho da cunhada? Caralho. Não, aí puseram um moleque de fraque. Gay! Cara, meia hora depois que o casamento acabou, o fraque preto tava marrom. O moleque acho que fez questão de rolar no chão. Assim, de braço aberto. Cara. Virou um crocs de salimina. Virou quase um cocôzão. Eu adoro quando eu vejo criança no chão e a mãe não ligando, sabe? Aquela criança, tipo assim, comendo areia do chão e tal. Porque isso é uma memória da nossa infância. Os pais estavam ali, meu avô gosta muito de citar. Fala, sabe como é que índio faz? Índio acende fogo. Aí o índiozinho vai lá, o índio fica olhando. Aí o menino aproxima, o índio fica olhando. Aí depois que a porra do índiozinho queima a mão, ele nunca mais vai botar a mão no fogo de novo. Não sei se algum índio já fez isso no mundo, mas eu conto muitas histórias. É como isso? Me processa, parceiro. Então fica à vontade. Tô nem aí. Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. It started off so well. Said we made a plan. Pela primeira vez em 10 anos, estou solteiro, solteiro mesmo, em Juiz de Fora. Então é... Não... O fim da frase é muito triste. Não é solteiro. Quando você começou, porra, tá solteiro, você aqui em Juiz de Fora. Não é solteiro no Rio de Janeiro, é solteiro em Juiz de Fora. Então assim, o coração está meio machucado, é difícil você tentar pegar molezinha quando tá assim. Ele tá fazendo draminha. Ele tá fazendo draminha pra ver se a mulher sente pena dele. Aqui, te falar o seguinte, aquela mulher que você tá conversando no Facebook é fake de homem, tá? Ah, eu jogo conversando com o fake do bug, mano. Cara, a única mulher que eu quero que corra atrás de mim, que eu vi que eu tô machucado, é a que me machucou. Isso me lembrou no Californication, numa das viradas de temporada, que fala: Los Angeles tem mais de 3 milhões de vaginas e esse homem não está atrás de nenhuma delas. Me identifico, exceto que é Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. Mas Juiz de Fora tem 3 milhões de vaginas, não, amigo. Hello again, my beauties! Eis que, na primeira semana que eu saio pra pegar a molezinha, eu não consigo me concentrar, porque eu nem lembro o que foi semana retrasada, o que eu fiz? Não sei, eu não sei você, não, não sei se você sabe, porra. Tá bom, essa parte não vai estar no programa. Is it happening? Eis que resolvo ir, então, no primeiro fim de semana, onde eu falo, cara, hoje eu vou clarear minha cabeça e vou pelo menos conversar com uma outra garota. Salimena, qual é a banda que você tá tocando? Eu devo dizer que a banda me tirou de casa, que eu nunca teria saído se não fosse por isso. Foi um Queen cover que veio Queen. Juiz de Fora. Cara, você tá procurando mulher no lugar certo mesmo, hein? a boate chamava Ostra Azul. O negócio, cara, é que eu cheguei lá, pô, tomamos, né, o Salimena, perguntando, o que que toma hoje na balada? Cara, Salimena, porra! Cara, o Diogo viu... O Diogo, sabe aqueles filmes que tipo morre o pai da família e aí depois o cara consegue um dia pra voltar pra terra e ser reencarnado? Eu tava assim na balada, cara. Você tinha que ter visto. Eu não sabia, igual o Léo falou no programa nosso de balada, que contou a história de um outro camarada nosso, eu não sabia nem o que fazer com as mãos. Ele não conseguia ficar em pé na balada. Eu não sabia o que eu ia beber. Cara, não, a gente tava no bar, eu falei. Aí, não, mas pra ouvir Queen você pediu o quê? Uma coisa com guarda-chuvinha, né? Eu tomei uma caipivódica e depois fui pra servir. Da história você não contou. Quando a gente chegou, o Salimena olhou pra um lado, olhou pro outro, comprei uma cervejinha, né? O nosso outro amigo, Cabecinha. Cabecinha foi na balada. Cabecinha tava presente. Comprou o quê? Um copo d'água, uma cerveja a noite inteira? Cara, teve uma hora que ele não tava bebendo até um determinado momento, depois que ele resolveu começar a tomar cerveja, não sei porquê. Enfim, chegamos lá, a Salimena vira pra mim e eu estou aqui citando verbatim: vou comprar uma Ice. Mais de 15 anos de idade comprando uma Ice. Ice, quem bebe é minha cunhada. Mas o Saldanha sabe, eu já... teve dois carnavais que eu já passei na casa dele, né? Chega o carnaval, o mineiro vai pro Rio. Sim. E o Saldanha viu, descobrindo o meu amor pela Ice. Porque, cara, quando você quer tomar durante muito tempo, sem ficar muito ruim, o que você toma? Cerveja. É justificando a Ice, vamos ver. Sim, praticamente é só a cerveja que serve pra isso. A cerveja, dependendo da cerveja, dependendo da época que eu tô, ela costuma me bater muito mal. Tô querendo dizer que quando eu tomo muita cerveja, eu cago pelas pernas abaixo no dia seguinte. E aí um dia eu fiz um teste com a Ice, que tava mais geladinha, cerveja quente, o negócio, pô, vamos ver qual é. Peraí, só pra entrar a bateria, né? É claro que a Ice estava mais geladinha. Puta que pariu. Já fomos os melhores nisso. Ainda bem que imagina a edição tá aí, cara. Is this the real life? Is this just fantasy? Mas então, aí eu descobri, cara, que pra fazer o papel da cerveja, às vezes a Ice me cai muito bem. E eu já liguei pro processo já, cara. Tô um pouco me fudendo se alguém me vier tomando Ice. Daqui a pouco eu vou tomar Keep Cooler na noitada. Mas só uma coisa, essa coisa da cerveja de fazer caganeira, eu acho que todo mundo tem isso, mas comigo é só com algumas determinadas marcas. Eu não sei se a gente vai ser patrocinado por alguém algum dia nessa vida. Eu não sei se eu falo os nomes das marcas ou não. Cara, eu culpo. Mas a tal da cerveja dos amigos me dá uma caganeira absurda. O que me dá caganeira é cerveja de Juiz de Fora, sabe por quê? As noites de Juiz de Fora, as boates de Juiz de Fora, elas não ganham o suficiente pra deixar o freezer ligado durante a noite. Então aqui a gente só toma cerveja choca. Então se você der a sorte de chegar num lugar onde o cara esqueceu o freezer ligado, você não tem diarreia. Mas se você chegar numa noite normal de fora tomar cerveja choca, eu acabo no dia seguinte. Como a gente é um podcast muito global, vamos explicar para os ouvintes aí o que é a choca, né? Porque de repente lá no sul o termo é... Será que deu chama? Malhada, é, será? É verdade, é verdade. Vamos aí, ouvintes. Cerveja choca é aquela cerveja que você deixa gelar, esquentar, e aí uma hora quando você vai tomar depois, a cerveja tá com gosto de ovo. Gosto de cu. É, sim. Quem dera, meu amigo. É só girando. Mas enfim, cara, fomos lá e tal. Aí a banda que abriu era uma banda que eu já toquei com essa banda. Aí, pô, foi uma mais amizade, a gente lá se divertindo com as outras pessoas, né? Mais engraçado, tem que fazer um parênteses aqui da vida de solteiro do Diogo. Os músicos tocam, né? E é comum ter as grupos, né? E as namoradas dos músicos costumam fotografar eles. Ha! O Diogo foi a primeira vez que tocou com a determinada guitarra e ele queria uma foto. Ele, você me tira uma foto minha. Aí ficou de casal. Ficou aquele bando de garotos tirando fotos namorados e eu tirando foto de outro. Aliás, sabe uma coisa que eu não entendo que agora vai pegar mal pro Salimena pra caralho? Quando ele tá falando isso assim, ah, pegou mal porque eu que tive que tirar não, foto. Não, pegou mal, cara, você não tô nem aí, não. Aliás, um parênteses, eu sabia. Quer dizer, um colchete, já que eu já abri um parênteses. Eu vi que era show do Queen, saí de casa com a minha camisa. Que delícia, cara. Não é verdade. Que delícia! Você acha que um cara, homem desse se importa no que pensa ali? Easy come, easy go, will you let me go? Mas olha só, quando eu terminei de tocar, eu fiz só uma participação especial com a guitarra. Eu comprei minha guitarra nova, a guitarra do Queen, fantástico. E aí o Salimena, quando eu termino de tocar uma música, ele vai, não, me explica isso, cara, na frente do palco, balança o meu celular pra mim, que é o aparato utilizado pra tirar a foto, pra me devolver o celular na hora. Eu falei, porra, tá pagando de namorado, tá namorada putinha, pô, vou dar logo aqui a parada pra eu poder ir. Não, porra, é porque eu já num bolso meu tinha chave, no outro tinha o meu celular, no outro tinha carteira, e eu fiquei com medo que o celular do Diogo é esses caros, eu fiquei com medo de botar no bolso arranhado. No outro, vez, tinha um absorvente também, né? Não, no outro tinha meu cartãozinho do bar, que eu sempre deixo separado pra não perder. É, mas aí começamos a ver o show nessa menina. Pô, quando a gente chegou lá na frente do palco, eu falei, pô, vou assistir o show e tudo mais, se tiver uma mulher interessante, né, porque pra mim, já falei, a mulher que você curtiu. Tava mentindo pra você mesmo nesse momento ainda, cara. Eu sabia o tempo todo, cara. Mas só uma coisa, você tava com 10 anos pra cada rapaz lá? Tava bem. Eu não consegui ver nada que não fosse a bunda, cara. Eu tô supondo isso, mas o negócio é que eu cheguei e falei assim, poxa, eu gosto quando a mulher tem o mesmo gosto musical. Então assim... Esse dilema é velho. A gente sabe. E eu falei, cara, eu vou ver uma menina que vai estar cantando as letras da música aqui e eu vou apaixonar pra essa menina. Cara... Caraca, Diogo, programa do amor, você voltou aos 16 anos nesse momento, cara. Mas eu sou assim, cara. Eu sou cara, você vê que o homem depois que cai... Você toma uma porrada e ele fica bobo igualzinho de novo, fica cara. Fica inchado, né? Se vocês arrumarem, se acontecer uma desgraça e vocês estiverem solteiros, duvido que vocês vão chegar numa mulher, ela vai falar, eu curto Thiaguinho, e você falar assim, ah, beleza, vou investir. Mas, cara, eu nunca liguei pra isso, nunca, nunca mesmo. Citando o grande poeta, pra mim, o gosto musical da mulher é igual uísque ou água de coco. Que beleza. Pra mim, tanto faz. Sinal confuso. Mas aí começou, vamos lá, deu o primeiro acorde, Salimena. O que aconteceu quando deu o primeiro acorde? Não chegou nem a dar o primeiro acorde, tá vindo aquele... E é mesmo, né, cara? Começou no meu vídeo, vocês estão ouvindo aí agora. Gravou um programa que não foi ao ar, a gente... Mas irá? É, porque a gente pensou que a gente pode melhorar ele, que é um programa sobre música, que vai escolar um dia. E eu e o Diogo contamos o nosso amor pelo Queen, como começou isso. E eles vão deixar pra explicar depois direito, mas tudo que o ouvinte tem que saber é que nós somos alucinados pela banda. Na banda do mundo, é a coisa do mundo. Não, o jogo tem as costas inteiras dele, são um negócio de Queen. É o logo do Queen. Então, assim, eu amo a banda, cara. Começou, cara, sério. Eu até te falei, você lembra que eu te falei no Facebook no dia seguinte, você lembra? Eu lembro que você colou a sua repertório. Mas... Não, mais do que isso, mais do que um sentimento. Vou fingir que eu lembro. Eu falei, foi melhor do que o show do Queen original que eu vi. Eu falei isso com os membros da banda quando eu fui tietar eles no dia ainda. Esse cara acha que é muito papo de bêbado, né, cara? Mas assim, na hora eu tava malucão, eu fiquei bêbado pra caralho também. Mas no dia seguinte, cara, eu falei, pô, tocaram só música, tocaram músicas, né, famosas, que são fodas pra caralho, mas, pô, tocaram músicas bestas que normalmente o pessoal não toca, né, cara? O pessoal não toca, porra. O Renato Teixeira aí de novo. Aqui, mas só uma coisa. Qual que é o nome da banda? Pois é o meu único entrave. É tão bom que vocês não guardaram meu nome. Não, da banda. Não, não, não. Sabe o nome, só que o nome é muito bizarro, que é Lurex. É, Lurex. Que delícia, cara! Mas então, eles tocaram várias músicas que o nego não gostou ouvir no show do Queen, tipo 39, sim, Killer Queen. Porra, Save Me! Os caras tocaram Bohemian Rhapsody ao vivo, com, sim, a parte da ópera ao vivo. Né? Sim. Eles tocaram o Dragon Attack, né, The Game, Need a Love Tonight. Aliás, eu vou até mandar esse link, né, pro pessoal lá da banda, pra eles ouvirem essa merda de podcast e ficarem sem graça vendo que o público que curte eles é bem retardado. Mas, né, falar, pô, Lyurex, vocês são bons pra caralho. E deixaram dois apaixonados aqui. Loucura. Não, e foi legal esse show, cara, que isso me serviu pra ver muita coisa sobre o que é um cover. Assim. Porque a gente viu o Queen com o Paul Rogers, né? Que aliás não é o Queen, é o Brian May, o Roger Taylor, isso. O Paul Rogers no vocal e músico de apoio. Vários músicos. Foi legal, porque a gente viu, né? Viu no, alguns nossos ídolos de infância lá e tal. Mas, cara, você vê o Fred Mercury genérico. É muito melhor, né, cara? O cara pagando de Fred Mercury, tipo, com fantasia e tal, já é melhor do que você ver o Queen sem Fred Mercury. Aliás, até uma amiga minha que tava no Facebook, ela me falou, poxa, ela abriu o chat hoje comigo no Facebook, né? A gente tá gravando esse programa segunda, a gente foi anteontem. Ela abriu o chat e me disse, eu nunca na minha vida vi uma pessoa em qualquer show, não é em show de banda amadora não, tão empolgado quanto você, porque eu tava me matando de gritar, e eu sei disso, cara, porque, cara, eu tinha que ir no banheiro, cara. Pô, que bom que o menino não me viu, então. Não, a gente ficou, porra, na frente do palco, né, cara? Teve uma hora que a gente largou pra lá, cara. Porque no início a gente tá meio atrás da cantora. Quem sabia, cara? Ligamos no processo, fomos pra frente da coisa, cantamos todas as músicas, aplaudimos músicas. Puxamos a galera do Radio Gaga. Sim, coreografia, só eu e o Diogo no lugar inteiro. Nossa, cara, foi muito. Isso aí, né, cara? Que isso, cara? Foi um dos melhores músicas. Não é brincadeira, melhores músicas. Essa foi não fácil, falei oi pra uma mulher a noite inteira e foi top 3 noites da minha vida. Se a gente regravasse o balada, essa noite ia até lá, com certeza. Very nice, tá? Beijo no coração. Aliás, eu vou ver onde é que o Lyurex vai tocar e vou acompanhar a banda. Sim, vou fugir de casa. Vamos. Caralho, Vinny Lane. É quase famoso. É, exatamente. Eles vão tocar de novo em setembro aqui, então a gente vai com certeza. Já conversamos, somos amigos dos músicos, já. Cara, a gente tinha dois amigos. O cara cansado depois do show, a gente lá, cara, foi muito bom. Vai muito acordar com um homem comendo, cara. Você... Não, e sabe o que foi mais legal? A gente conversou com o baixista, o guitarrista. O Fred Mercury, ele é um. Você via que é um cara gente boa, mas ele tava mais distante. Sim. Aí eu parei pra pensar por quê. A quantidade de cantada gay que esse cara deve receber. Com certeza. Deve ser absurdo. Eu acho que eu vou falar sobre moda nesse programa aqui. Que delícia, cara! Mas não é uma questão de moda, de andar dentro da moda ou não, mas questão de aparência masculina. Eu quero só ver no que esse bloco vai dar, porque o Saldanha, quando a gente já tava conversando no bloco anterior, ele ainda não sabia o que ele ia falar. E agora ele vem falando que ia falar de moda. Vamos ver. Não, é que eu queria falar mal de você só por uma questão que você falou que tá no meu processo. Eu ia falar do seu hábito recente adquirido de andar de Crocs e andar de Crocs com aqueles alfinetes do Homem-Aranha agora. Que mas... isso? Que é o alfinete do Homem-Aranha? Deixa eu ver. Caralho! Vou tirar uma foto nesse momento aqui pra poder mostrar pro ouvinte o que que é. Mas quando você falou agora do... Caralho, cara. É crianças menininhas, quando elas têm 5 anos de idade, colocam aquele lacinho no canto direito superior do cabelo. Vou explicar. Quando eu quis usar Crocs... Por quê? Por quê? Eu vou explicar pra você. Quando o Salimena quis usar Crocs, ele pensou, tem como ficar mais gay? Cara, eu não entendo por que o Crocs seria um tênis... Um calçado gay, porque ninguém é mais antenado na moda que o amigos homossexuais e não tem nenhum deles que usa Crocs. Todos xingam Crocs justamente pelo Crocs. Que é isso? Pergunta aí pra, pra o DR aí, tô usando Crocs. Cara, fala no fundo aí. Nenhum vídeo é melhor do que aquele da entrevista do, do Pianges. Ou da entrevista que ele, o cara sai perguntando na rua: o que você faria se o seu filho fosse usuário de Crocs? Esse é o melhor vídeo. Não vou nem botar o link, todo mundo já viu isso. Mas agora, me explicando. Quando eu quis usar Crocs, eu falei com a minha namorada, pedia ela um Crocs, ela me deu um Crocs presente. E aí, como ela sabe que eu gosto do Homem-Aranha, peraí, peraí, peraí, peraí. Botou... Isso foi um teste, né? Na verdade, que ela falou assim: poxa, ele tá me testando ver quanto que eu amo ele. Que ele me pediu um Crocs, ele acha que eu não vou comprar, mas eu vou mostrar que meu amor é maior que a vida. E comprou o Crocs. Comprou o Crocs, comprou o Crocs e ainda botou como piada, segundo ela, o negocinho do Homem-Aranha lá, que o Crocs é um calçado totalmente customizável. Cada buraquinho daquele, daquele dele, você pode botar um negócio que é tipo um pin. Caralho, ele reclama de quando, cara, eu uso o termo em inglês. E aí veio com uma aranhazinha, mas ela avisou, falou: pô, aqui, botei de piada aqui, que isso é pra criança, só você tira antes de usar. Tirei, usei o Crocs um tempo, hoje eu tô olhando o negócio na estante, falei: cara, por que não? Ele é desempregado, falido. Como pior pode ficar, né? Falei: cara, liguei o meu processo, eu pensando na minha vida ultimamente, eu acho que a vida é pra gente se divertir, então botei uma aranha. Ou seja, já ficou na cara já que o primeiro patrocínio do Mimimi Cast vai ser a grande empresa multinacional Crocs. Cara, puta que pariu. Eu me senti extremamente honrado de representar duas empresas. O Crocs, lógico. A Crocs. The Crocs. E qualquer empresa de miojo, cara. Meu sonho era ser endorser de miojo, cara. Pra poder receber de graça e negar essa comida nunca mais. Cara, meu... Porra, eu falaria abicamente bem do miojo sabor tomate e do miojo sabor caldinho de feijão. O miojo sabor tomate da turma da Mônica tá comprovado. Maurício de Souza bota amor na receita. Cara, é muito bom. Aquilo é muito gostoso. Bem, eu sou, né, um chef, né? Eu sou o Gordon Ramsay brasileiro, então eu não uso miojo, porque eu acho que é um pouco chulo e inferior, mas se um dia patrocinar, é claro, se a Crocs quiser patrocinar, eu vou usar também. Olha, mandando aí um mensal, você pode saber que os três andam de Crocs o dia inteiro. Não, aqui. Vai quebrar. Eu já ando de Crocs o dia inteiro sem receber o Crocs de graça. E aliás, Crocs é caro, tá, cara? Cara, eu comprei um pra mulher, Crocs? Negócio de cirurgia, coisa e tal. E... é, tem essa coisa, né, de calçado de médico. É, porque o é fácil de lavar. Não, é não esse Crocs furado, geralmente um Crocs fechado. Mas não existe Crocs fechado, existe? Existe, existe. Mas Crocs é mais fechado caro. Não é Crocs, pô. É, ele é mais caro, porque ele é justamente pra centro cirúrgico. Só que... peraí, nem Crocs cirúrgico ela tem coragem de usar aquilo. O Crocs fechado é aquela botina de 7 legos. Não, ele não vem até no, no, na canela, né, aquela que meio que trabalha em açougue, usa uma botina branca. Mas o... cara, aliás, eu lembrei agora que criança feita pra levar bullying eu era, cara. Cada programa eu conto a história pior da minha infância. Eu lembrei que quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu ia pra escola com a bota 7 legos do Pica-Pau. Sim, todo mundo, quem nunca? Ah, vocês tinham a amarela ou a azul escura? A minha era preta, rapaz. Eu era berésimo. Eu era o Batman das botas do Pica-Pau. Que isso? Não, eu achei que só existia vermelha dessa. Cara, a gente era quase os Power Rangers. Não, a minha também era preta. Eu ia fazer aquela do Batman e quem tivesse amarela ia falar que era o meu Robin, mas... mas o Robin é bem mais vermelho do que amarelo, cara. Não, eu tava discutindo isso com meu sobrinho. O sapato do Robin é verde. Então, mas até vibrador, né, cara? Se alguém quiser patrocinar, a gente vai usar também. Dando um mensal, cara, aí. A gente precisa de dinheiro. Eu já falei, eu não gosto de desenhar quadrinho, quero trabalhar com podcast. Voltando ao assunto original dessa conversa. Você devia agradecer quem salvou que você tá sem assunto, a gente tá falando. Antes de voltar, só um adendo fundamental aqui. O ouvinte não sabe, não é que o Salimena usa Crocs, não. O Salimena vai comprar pão. Aí ele tá com a roupa de agora. Camisa xadrez, panela de 300 anos atrás. Calça de moletom azul. Furada. Uma coisa que eu acho brilhante dele, cara. Ele usa meia cinza. Eu não entendo um homem que usa uma meia de outra cor sem ser branco ou preto. Sabe por quê? Quem trabalha em casa costuma andar de meia demais. Se eu andasse de meia branca, ele ficaria cinza. Então eu já compro cinza da vez. Mas aí, imagina esse visual agora. Vamos comprando pão com Crocs. Ou seja, ele usa meia, cara. Aí você vê, cara. Pô, não, mas aí... a cinza, mas é calça de moletom. Eu gosto tanto de Crocs. Eu uso ele pouco pra fazer esse... eu geralmente quando eu saio, não tipo pra noitada, pra essas coisas, mesmo que eu não vou mais noitada, mas quando eu vou no cinema e tal, eu vou de Crocs. Não, outro dia eu saí pra jantar com ele, eu e minha senhora, a gente passou aqui pra buscar, o senhor não tava de Crocs, eu quase mandei voltar. Foi no restaurante japonês de Crocs. E detalhe, já fui com o Homem-Aranha já, e aí, cara, você tem os olhares das pessoas pra mim, cara. Ah, que foda. Olhar de inveja, né? Eu queria ser assim. Sério, já vi muitos desses já, porque tipo assim, quem olha geralmente, o cara meio que Você vê que o cara quer falar até comigo aqui. Caralho, cara, você saiu com calçado, tem um Homem-Aranha com 30 anos. O cara olha a parada, vira pra mulher, a mulher só balança a cabeça, não vai rolar. Ele abaixa a cabeça já, né? Fala, pô, vai, te aperta sua mão, pô, te respeito pra caralho, eu queria ser um homem que nem você é. Não, mas o que eu ia falar sobre a questão do cara que parece o Freddie Mercury, por isso fica recebendo cantada gay, é quem foi que inventou a porra de que toda pessoa que usa barba, e no caso aqui eu e o Celimino usando barba, sempre tem um filho da puta pra falar, é o Renato Russo aí. Cara, brasileiro conhece três pessoas de barba. Renato Russo, Raul Seixas e Bin Laden. Ou Lula. Lula. Não, ninguém nunca foi chamado de Lula, cara. Se alguém grita alguma coisa pra você, e a gente mora em cidade pequena aqui, cara, eu uso barba desde sempre. É meu Bin Laden. As pessoas é mexem comigo na rua, geralmente passa aquele ônibus, e é muito engraçado, cara, que é aquele cidade ônibus... Cidade pequena, não. Eu lembro de uma vez você contando que você foi no Maracanã e começou a gritar Bin Laden no Mengão. Cara, eu fui carregado pela torcida do Flamengo e fui soltado com o Bin Laden do Mengão. Quem precisa de mais alguma coisa na vida, cara? Cara, não precisa de nada mesmo pro cara ser retardado, né, velho? Eu não tava de croque, não, eu tava de havaiano de empregado, aquela havaiana cinza e azul. Mas é claro. A única havaiana que eu tenho é. Não, mentira, eu tenho duas. É, uma foi minha sogra que me deu, é preta, é fashion. E eu tenho a que eu comprei, que é verde. E, ó, é azul e cinza. Cara, mas eu acabei de pensar numa pergunta agora, cara. Who cares? Você sou havaiano? Eu sou contra a hegemonia da havaiança, que eu acho uma... Eu queria que voltasse o Raider, que é o mais feio de todos. Aliás, pera, eu gostava muito da sola que massageava o pé do Raider. Sim, com as bolinhas. Aliás, quem tem a trifofobia lá, o bicho pega em casa. Caralho, é mesmo, velho. É isso? Vamos lá, como é que chama? Trifofobia, né? Eu acho que é trifofobia, trifofobia, ah, não sei. Cara, é uma vez. Pode mandar o senhor Shen de uma vez aí. Gay! Eu tava assistindo uma receita de panquecas de blueberries. Respeito, não, respeito. Cara, o cara foi tão bicho que deu a volta, ficou macho. Pelo menos você chamou de blueberry, não chamou de mirtilo. Mas aí que tá, você sabe que o negócio é tão gay ao ponto de que você prefere usar inglês do que em português, porque em português é mais gay ainda. E o inglês já é gay, porque é blueberries, né? Enfim, a foto do thumbnail, né, do YouTube... Era, obviamente, uma panqueca com os blueberries, que se você é doente mental e não sabe, são pequenas, né, pequenas... Uma fruta pequenininha, redondinha, tipo... Bolotinhas. Que chama mirtilo no Brasil. Sim, mas ninguém conhece mirtilo. Você conhece blueberry, você sabe que mirtilo é blueberry, mas você não sabe... Se você conhece blueberry, você é um imbecil. Enfim, na foto thumbnail você tinha lá a panqueca lisinha... E essas bolinhas, cara, só de lembrar ficou arrepiada. Caralho! Não, retiro o que eu disse. É gay mesmo. Senhor Chang, precisamos que você vá mais fundo agora. Gastura, né? Que você vê as bolinhas, cara. Você imagina, não sei. Eu não sinto gastura, não, gente. Para com isso. Eu não sei o que acontece, mas enfim, toda vez que você vê uma superfície que ela não está lisa, né? Que na verdade tem pequenas bolinhas, normalmente ela tem que ser uniforme, ela não pode ser disforme, ela tem que ter o mesmo formato. Por exemplo, pensando agora, cara, olha aqui. Mostrou o braço arrepiado. Murango, cara. Murango em close, as sementinhas. Murango. Muranga. Beleza, gente. Ajudando a edição mesmo, né? Ouvinte, vamos dar 2 minutos pro Saldanha e Salimena fazer a piada interna entre os dois. Vamos lá, vamos ouvir os dois. Vai. Piada interna alert. Mas piada só vocês dois conhecem. Tá lembrando que... Eu tava com um camarada meu no táxi outro dia, aí o taxista discutiu com o sujeito, aí esse meu amigo falou assim, pra uma situação dessas, que o cara tem sempre que andar com um mulato embaixo do banco. Mulato era tipo um cacete, um pedaço de pau que o nego tinha antigamente. Caralho. É o pau mulato. O que isso tem a ver com... Que a gente pausou, você falou, falar piada interna, eu tô contando. Eu tô contando aqui que eu tenho, né, esses problemas quando eu vejo certos objetos e tudo mais, e que me dá, né, essa gastura que o pessoal acha que isso é ser gay. E aí o Sarmento fala, lembrando disso. Sarmento! É um Sarmento agora! E o Salimena, por causa disso, fala, ai, pensando em Smite Gay, eu lembrei do mulato. Olha isso. Debaixo do banco. Toda hora que você falar que você tem gastura, eu vou comprar um mulato e vou sentar na sua cabeça. Tá? Mas, enfim, é, vai ter um link aí. Vamos colocar o link no, pra mostrar aí o que, que é o. Como é que chama o que é o mulato? Temos um beijinho agora. Vamos lá, vamos ouvir só um pouquinho o que, que é o mulato. Ah, vamos ouvir tudo. Então vamos ouvir tudo então. O que, que é o mulato? Se você me permite. Mulato. If you'll permit me, I'd like to sing a song about the mulatto. E aí, como é que a gente volta agora? Não, peraí. Então, falando da gastura, aí explica. A gente tá falando da trifo. Mas aí, por que ela surgiu? Ryder. Ah, buraquinho do croque. Nossa, por que que chinelo havaiana chama sandálias havaiana? Cara, tinha que chamar chinela. É muito bom, né? Chinela é muito bom. Isso aí pra mim é igual o paulista que chama, chama biscoito de bolacha. Sim, bolacha sim. Recheada. Sim. Porra, é chinela. É biscoito. Vocês viram que a havaiana agora tem uma sapatilha? Outro dia eu vi um cara no... Aí, Léo, você que gosta. O cara tava sentado com um negócio muito bizarro, que era tipo verde limão daqueles que... Parecia tipo uma chuteira, verde limão, sei lá. Aí eu sentei e fiquei olhando aquilo, aí tava o selinho das havaianas. É tipo um negócio pra andar na rua. Cara, eu sei o que é isso, cara. Tá a equipe inteira de criação da havaiana sentada, olhando, né, aquele pôster do Crocs, assim. O que a gente vai fazer que vai ser pior do que o Crocs? Aí um cara colocou um desenhozinho de Homem-Aranha no Crocs, aí né? ficou pior. Agora vamos piorar mais ainda. Compara o meu croc com a sapatilha, não, pô. O croc é um tamancão, é o barulho que ele faz com o cara no chão. Cara, esse croc é muito horrendo, cara. Eu vejo isso. E é marrom, sabe, cara. Sabe o que é horrendo? É como se tivesse pisado no também é marrom. Ó, mas o marrom não pedi, não. Você tá reclamando com a minha mulher. Não, eu gosto do meu croc marrom. Agora a mãe é... Aliás, aqui, esse croc tem as cores do mimimi. Sim. Ele é marrom e creme. Caralho, o Crocs. A gente tá pedindo muito patrocínio, cara. E é mesmo, né, cara? O Crocs é horrível, não. Quer dizer, a Havaianas é horrível. A cara de Saldanha é horrível, né? É mesmo, né, cara? Vamos pedir pro Crocs colocar uma edição limitada mimimi com a cara do Saldanha. Cara, isso, a gente pode fazer um pin com Crocs a cara do Saldanha. A gente pode fazer um pin igual eu tenho do Homem-Aranha, com a cara do Saldanha e botar no Crocs. Eu uso. Vai vender pra caralho, hein, cara? Vai. Puta merda. Você é investidor. Mas você vai explicar o que é a trifofobia? Então, você tem a superfície lisa, que ao invés de ser lisa, tem pequenos pontos, né, ondulados, que podem ser tanto pra fora quanto pra dentro, né? Pode ser côncavo ou complexo. É isso? Convexo? Quais outros exemplos tem lá? Por exemplo, tem umas... Cara, olha aqui, arrepiei de novo, cara. Sério, esse aqui é... Cadê meu mulato, meu Deus? Não, peraí. Eu vou abrir aqui agora rapidinho pra mostrar pro Saldanha e ver qual que é a reação dos felinhos do Saldanha, pra ver se ele tem. Porque muita gente pode ter e você não sabe. Então a gente vai deixar o link aí pra ver. Aqui, ó, o braço do Saldanha tá exposto, a gente aqui. Vai ver se vai arrepiar ou não. Olha aqui, meu amigo, olha aqui. Caralho, isso é uma anêmona, sei Sim. lá. Caralho, cara. Nossa. Caralho, é medo de buraco? Sim. Ai. Puta que eu pariu. É por isso que não come ninguém, cara. Não, véio, não, olha esse aqui. Olha aqui, velho. Caralho, isso dá muito nervoso. Leitura. Que merda. Take 2, ó. Leitura de e-mail. Vamos lá, agora quem não está aqui dessa semana é o Rafael Saldanha, que está nesse momento conversando com o ouvinte no Twitter aqui enquanto a gente trabalha. Está no auge do ócio dele ali, deve estar tomando a cerveja importada lá e pegou a menina para Cristo, agora você já viu. Deve ter fotinha lá no Facebook agora, porque aqui, né, naquela região inóspita europeia, os Vikings costumavam... Enfim, como eu e Salimena editamos e ralamos tudo, o Saldanha só fica no Twitter lá conversando com as mulheres. Depois você fica conversando com mulheres. É o nosso Relações Públicas. Então vamos lá, eu vou começar a leitura aqui com a Mariane Gasparito. Que de novo, John. Que, né, como vocês já viram aí no, nesse episódio, teve a participação. Aliás, a gente não fala o nome dela. Então, essa menina que eu vou ler agora é aquela que o pessoal tá falando que ela é fake. É, o fake do Bugman, mais uma vez. Isso aí. Então, ela tá falando aqui sobre o programa do Supers, né? O programa da semana passada. Que o programa não tinha nem 2 minutos. E o Leonardo conseguiu me deixar com vergonha alheia. O que, né? É um recorde, né? Porque 2 minutos é muito. Foi, Léo. Foi quando ele falou do Super Beijo. Sim. É uma beleza. Também ela achou que genial. Cara, eu odeio gente que faz isso. Erra de propósito, escreveu genial com J. Aí erra de propósito e coloca entre aspas, tipo assim, pun intended. Mas peraí, são as aspas irônicas, aquela com tio ou é a aspa comum? Não, é a, isso nem é aspas, como é que chama isso aqui? São os apóstrofos, né? Sim, sim. Os famosos. Tem que deixar, hoje em dia na internet tem muita gente burra, cara. Então quem faz uma coisa dessa já tá vacinado contra isso, então tem que explicar a piada de antemão antes que venha o pessoal. Ah, ignorante, que escreveu genial. Por que então não coloca genial com G? Porque também não tem graça nenhuma. Cara, são camadas de ironia, igual Inception, sacou? Ah, então, Saldanha, essa é pra você. Enfia camada de ironia no cu. Ela achou genial com J e apóstrofos colocar a trilha de Amélie Poulain. Cara, que nojo falar isso. Você pode forçar, mas seu francês. Vamos lá de novo. Amélie Poulain. Quando o Diogo começou, viadagem. Porra, o Gambit é tão personagem de menininha que até eu tenho vergonha de dizer que gosto. Cara, eu tenho medo de zoar essa menina na leitura de e-mail, que eu tenho um pouco de medo dela. ela escreve muito masculinamente, eu acho que, tipo assim, sim. Igual a gente xinga o ouvinte, ela sim. Tem um ódio latente que eu tenho medo de mexer. Assim, é mesmo, então o e-mail é grande, vou terminar por aqui, obrigado, Mariana. Mas olha só, eu não botei essa trilha pra zoar a viadagem, é porque o Gambit é francês, assim, como a Amélie Poulain. Sim, sim. Lógico, foi isso. Senta lá, Cláudia. Foi sim. Aí tá contando aquelas coisas que... Ah, ela é uma super... A gente não tem esse termo ainda, né? A gente já conseguiu colocar na cultura da podosfera, a gente já conseguiu colocar o ha gay. Foi uma vitória nossa. Talvez daqui a pouco o Nedcast tá colocando aí, vou falar que foi ele que inventou. Quem inventou o ha gay no Brasil, né? Quem trouxe pro Brasil foi a gente. Esse podcast é muito derrota. A gente fica brigando pra ver quem copiou uma coisa do gringo primeiro. Então, pô, muito foda. Mas aí a outra coisa que a gente podia colocar é o que a gente chama de super. O que é o super alguma coisa? É quando você acha que você tá defendendo um certo estereótipo, ou então uma certa cultura, né? Um certo grupo, como por exemplo o roqueiro, o amante de quadrinhos, o músico, que roqueiro e músico são coisas diferentes, né? sei lá, o chefe de cozinha, o que for, que você acha que você é, mas você não é. A gente chama do super blá blá blá. Por exemplo, se você finge que curte rock and roll e fala, minha banda preferida é Iron Maiden porque eu adoro Smells Like Teen Spirit, você é um super roqueiro. Ela aqui tá provando que ela é uma super. Olha, você tá usando as camadas de ironia também, você tá falando que o cara é super quando na verdade você não é. Não tá vendo que eu estou falando isso, Mariana? Botando apóstrofos aqui do lado das minhas orelhinhas. orelhinhas, você fala, é muito viadinho, né? É muito viadinho. Você faz por onde, eu falei. Então, ela é super roqueira, porque ela começou lendo na universidade e por Watchmen. ela fingiu que entendeu tudo desses supers, né? Que a gente só falou de Super Aventuras Marvel. Nem a gente entendeu esse programa, a gente foi ouvir depois, eu não conhecia metade das coisas que a gente falou. O Saldanha, qual que é aquele de Saldanha que ele fala que é genial, cara? É o Homem-Hora. É. Ele ainda elogia o crossover do Homem-Hora com o Bane. Sim. Ela também parabeniza o Salimena pela escolha das músicas, porque ela achou que eu ouvi Cake e Johnny Cash. Ela é muito aluna de Facon, né, cara? Puta que pariu. Cake e Johnny Cash. Ainda mais cantando We'll Meet Again. Foi fantástico. 6. Aí, ó, escreveu 6, mas não colocou apóstrofo, não, ó. Aí, ó, foi ó, coisa feia. É feio. Vocês sempre escolhem músicas boas pra trilhas, parabéns. Bem, obrigado. É, quando é o Lucas Lima que elogia a trilha, tá tudo certinho, né? Claro. Quando a minha trilha é elogiada aqui, a minha tá cheia de problema. Ai, Lucas, você viu que nem sou eu que lembrei de fazer esse programa. Um abraço, Lucas. Em seguida, o nosso querido Arthur Tuzzi, primo do Diogo e já mencionado no programa, no Mimimi 1, sobre o Chapeuzinho, reclamou que a gente não falou sobre o Greg Capullo. Sim, grande Greg Capullo. O Greg Capullo a gente não falou porque ele é praticamente um clone do McFarlane. Só que olhando o Capullo hoje em dia, eu acho que ele dá uma lavadinha no MS dele, hein, cara. É porque o McFarlane, eu acho que ele... Quer dizer, o McClane. Como diria o Léo. O McClane focou mais em fazer boneco e ganhar dinheiro, né? O Greg Capullo foi mais pela paixão, então acho que ele aperfeiçoou a técnica. Sim, sim, ele é um McFarlane com um leve upgrade, um nível acima. Talvez ele seja um McClane com carisma também, né? Sim. Essa é a diferença. E o Matheus, 18 anos, São Paulo, estudando. Olha o pessoal do Nerdcast de novo. Para de mandar os ofícios de vocês, a gente não quer saber, nós já avisamos. Vamos fazer uma coisa? Manda com que idade vocês perderam a virgindade. Se não mandar... Se não mandar, é porque não perdeu ainda, né? Não vai ter ninguém mandando, né? Gostei. Então sigam esse pro próximo mimimi. O Frigido dos Ovos, ele diz o seguinte: que ele e uns amigos dele saíram para tampar o vazio da alma com álcool e buceta, e ele bota entre parênteses: foda-se palavrão. Que isso é muito bom, cara. Caralho, cara, a anarquia se alimenta, né, fazendo escola aí, né? Esse pessoal, tipo assim, eles devem morar naquela casa católica. E se o cara falar capeta, a mãe dele manda ele bater na boca. E daí os caras extravasam ouvindo o programa e mandando palavrão. Até ter digitado palavrão, ter batido na própria mão, né? Ajoelhado, pedindo perdão. Ele bebeu pra cacete, teve vários. A noite veio só em flashes, né? Aquela coisa que a gente não consegue lembrar de tudo. Aí ele lembra que uma hora ele tá deitado no chão, foi outra hora beijando uma garota. Pô, nessa ordem não é possível, né? Tá bom. Ou então a mulher tá muito na merda mesmo. E aí num desses flashes ele acordou servindo de wingman para um parceiro dele. O amigo ia pegar uma garota e ele a outra. Só que essa menina, mesmo antes da gente ficar, ela já tava falando em namoro e até visitar os pais. A gente não lê esse meio já não, cara. São todos iguais, cara. Aí ele pensou, que mina maluca, mas vai que vai. E ficamos e tal. No outro dia acordou em casa, não sabia como. Olhou no Facebook, a menina já tinha adicionado ele e percebeu. E aí ele percebeu que não tinha como ficar com essa garota sóbria, que ela era feia demais. Resultado, a menina ainda perseguiu por umas semanas, achando que realmente estávamos namorando. Ele fala aqui sobre a função do wingman, que a função do wingman é pegar a amiga feia, ajudar o parceiro a ficar com a menina, desde... Caralho, cara. Desde ajudando. Cabecinha. Tá na hora, né, cara? A função do wingman é pegar a amiga feia, ajudar o seu parceiro a ficar com a menina, desde ajudando a não passar aquele silêncio constrangedor. Eu só discordo do fato que ele tem que pegar a amiga feia. Ele tem que fazer malabares e andar de monociclo, mas não precisa pegar, só tem que, né, distrair. Peraí, eu sempre fico pensando na... Eu tento avaliar se os relatos são verídicos ou não. Sempre tenho essa preocupação, porque eu fico vendo. Tem cada lorota que você vê muito que é... Pô, vamos ver aqui. O cara falou que ele tem 18 anos. E a menina tava falando em namoro e conhecer a família. Sim. Antes de ficar com o cara, cara. De que ano que veio esse meio aqui? 1960? Pô, cara, não sei. Depende de qual que é a cidade dele. Ele falou São Paulo. Que isso, é, cara? Não, não, essas mulheres paulistas são vacinadadas com essas coisas. Não é possível, não, é, cara. Eu não sei que ele tava na quermesse, pô. Pela gramática dele é bem possível. E ele pede pra botar os vídeos, os intervalos no ar, só que infelizmente são gravações apenas de áudio, né? Pois é, tem alguns vídeos, mas esses vídeos aí não pode colocar porque vai dar problema. E mistério, hein? Mistério no mimimi. Só lembrando uma pala aqui, porque ele tá lendo o próximo e-mail aqui. Diz duas palavras, por favor, leia quais são as palavras. O dono do comentário chama-se Marvel. E o comentário é maneiro, maneiro. Que é isso, cara? Cara, eu acho que ele tá citando, né, o meu e-mail que eu recebi há um ano atrás, né? Acho que eu enviei há um ano atrás pro amigo meu contando como é que um gay chegou em mim. Ah, é verdade. Esquecido disso, mas como falou Marvel, eu imaginei que fosse sobre o programa de super-heróis. Mas é que tá, é porque ele mandou esse e-mail no programa de super-heróis, mas falou maneiro, maneiro. Ou seja, nasce um meme. Ah, entendi, entendi. Ele tá fazendo Inception dos programas. Isso. Tá com o mocático, fui eu que fiz isso, né? Sim. Mas Marvel, né? Que eu sou o único Marvel. Pois é, nas mensagens do Twitter, que é @mimimicast, apesar do programa se chamar só Mimimi, nunca se esqueçam. O Gustavo Schmidt, esse é um dos clássicos aqui, né? Sempre dá ele. Diz: e que conste nos autos que eu indiquei o Mimimicast para prêmio de melhor podcast na YouPix. Olha só, você não... Ah, que isso, que loucura. Pô, é muito, que loucura. É muito triste receber isso quando o programa ainda é tão pequeno, né? É. Que se a gente tenta chamar, ó, todo mundo, vão ver o Mimimi Power, hein, galera? Vocês vão botar a gente, nós vamos ganhar essa porra, hein? Eu quero só ver, hein? Vai ter 17 votos, né, cara? 17? Você tá confiando demais, hein, cara? Tem também do Anderson Almeida, que ele falou que aqui ele já baixou todos os nossos mimis, né, os nossos casts, que o formato está excelente, que a gente entrou no top 5 deles, que envolve o Nerdcast, o Matando Robô Gigante, o Rapadura Cast, o Melhores do Mundo e o Mimimi. Ótimo trabalho. O que é esse Ótimo Trabalho Cast? Eu não conheço. Que beleza. Que beleza, hein, cara? Cara, vou ter que dar trabalho pra mim, vou ter que editar uma batida, uma virada de bateria aí, né, cara? Não, bota risadinha é melhor. Sim, sim. Esse é o top clássico, né, dos podcasts, assim. Se você for ver o pessoal que ouve podcasts, esses quatro aí são clássicos. Então, por que não a gente pleiteia um quinto lugar aí? Sim, nesse quinto lugar fica meio obscuro aí. Então, deixa o Mimimi como seu quinto podcast favorito. Já é uma vitória, né? Tem aqui também dois. Esse aqui é para massagem de ego, minha aqui. Eu nunca soube se é ego ou ego. É ego, né? É ego, né? É. Ego, o planeta vivo. Você lembra desse personagem da Marvel? Não, mas lembro do Egon, o caça-fantasma que fazia. Quando eu não lembro se esse cara é da Marvel, você é da DC, vai ter alguém que me encheu o saco com isso depois. É. Pior que não, né? Porque os nossos ouvintes são todos super quadrinistas, na verdade. Enfim, para massagear o meu EGO. Ego, porra. O Cico ficava falando aqui a respeito. Cara, olha como é que eu vou longe aqui. Naquele mimimi sobre pilos. O mimimi do mimimi que a gente fez sobre pilos. Se você é um ouvinte novo, você não sabe. Qual é o programa desse mimimi? Qual é o número desse mimimi, Diogo? Você lembra? Terceiro ou segundo? Isso, né? Que a gente não tem nem 10 programas, né? É, não sei. Eu acho que foi segundo ou terceiro. Ou pode ter sido quarto, talvez. Pra você, ouvinte, que não ouviu, tá uma bosta. Mas eu fiz com muito carinho um PowerPoint sobre pelos pubianos. Vocês lembram do nome desse arquivo? Pelos pubianos, um ensaio por Diogo Brito. Isso, né? É, onde a carência de acentos se fez mais presente do que nunca. E o Cico falou que ele tem a exata opinião. A mesma opinião é minha, ele tem. Ou seja, se você quer dar para mim ou para o Cico, se você é mulher, né? Muito importante. Veja aquele PowerPoint que fala sobre todos os cortes, e inclusive a Dambs, isso aqui não, falando sério, Dambs, aí eu fiquei até feliz. Ela falou que depois daquele PowerPoint, ela passou a considerar uns cabelinhos, fica sexy. Ela falou que ela zerava, então ela fazia aquele estilo pedófilo. Sim, era o estilo Full Mountain, né, que é o estilo que você raspa tudo. E agora, ela já quer uns pelinhos. Ou seja, se um dia eu te comer, Dambs, eu vou ficar feliz de ter o cabelinho lá. Olha só, você pode tirar onda que isso, nem todo homem já conseguiu isso, né, cara? Você diretamente, você foi responsável pelo corte, pelo... Eita buceta, sua! Vou tirar isso pra ficar tranquilo. Pelo corte, pelo... Eita buceta, sua! Eita buceta, sua! Sua, sua, sua! Oh, minas gerais! Oh, minas gerais! Você foi responsável por dar um novo corte de cabelo a uma vagina. Olha que bacana. Começou com a vagina? Falei de propósito. E tem também muitos, recebemos muitas mensagens. Por incrível, a gente, né, convocou os mimiqueiros. Como é que é? Os mimizeiros, né? Que a gente tá... Mimizentos. Mimizentos. É que a gente tá chamando, pessoal, os fãs do mimimi. Os 17, né? É isso aí. A gente, no último mimimi... No último mimimi... Caralho, vamos dar um nome nesse programa? Que bosta, hein? A gente... Tava em dúvida, porque os programas estão ficando uma merda, a gente pediu pro ouvinte ajudar, né? Mandando sugestões do que a gente pode fazer com esse programa. E aí chegaram algumas aqui. O Elcinho disse que discorda num ponto, que o Saldanha... Peraí. Isso não é uma sugestão. Eu que organizei, ficou meio mal organizado essa leitura. Em algum momento o Saldanha falou que quando um ator como um ator atua, como se fosse ele próprio, igual a gente falou sobre o Robert Downey Jr., o Saldanha falou que isso ia ser um ator ruim. E o cara falou que discorda. Ele falou que o Mussum sempre foi ele mesmo e era o mais foda de todos. Então, cara, o cara botou o Saldanha no bolso com uma frase aqui. Verdade. Obrigado, cara. Mora no nosso coração agora. E o Ricardo falou agora sim, falando sobre o formato do programa, ele disse que é a favor de serem programas quinzenais. Ele falou que é a favor de serem programas quinzenais temáticos com mais profundidade. E se for manter o mimimi do mimimi, poderiam ser programas especiais. Não... Sabe quem pediu mais profundidade, Ricardo? A sua mãe. E não necessariamente semanais. Mas se for fazer por fazer, pode ficar sem graça. Ou seja, ele é muito crítico aqui. Ele tá reparando, assim como a gente, que os programas estão ficando ruins. Ele quer só programas temáticos. Mas olha só, eu já boto aqui. Eu sou radicalmente contra. Nunca eliminaremos o mimimi do mimimi. Porque se a gente cortar isso, cara, é a única coisa que a gente já fez de um pouquinho diferente dos outros podcasts. É o mimimi do mimimi. É, tirando isso, são apenas programas temáticos, igual todos os outros já fazem. Então, esse programa é feio, mas é nosso. Pô, a gente tem que dar um jeito mesmo. É tipo o anti-rádio isso, né? Porque o rádio bem feito tem os radiofobia da vida, né? Que é o negócio que a gente já trabalhou com o negócio mesmo. Esse é tipo... É porque tem um limiar de você fazer a famosa conversa de boteco sem assunto. Uhum. Ela pode ficar muito boa, mas um passinho pra trás ele já vira uma merda. Então a gente tá tentando achar um meio termo legal nisso aí. Esse programa também tem um pouco a ver que quando a gente faz um temático e ele fica legal, às vezes a gente faz uma piada maneiraça, ou então, né, sai do assunto, né, desvia totalmente, a gente fica 10 minutos conversando um negócio muito legal, mas que não cabe no programa. No temático, a gente tem que tirar. Você vê que, assim, por mais que a gente flutue, a gente não flutua muito longe do assunto. Já o mimimi do mimimi, você percebe, a gente começa um assunto e para em outro, não tá nem aí, né? A gente não precisa cortar. Eu acho até chatinho essa coisa do temático, de ficar tão redondinho, assim, sabe? Uhum. Um bloquinho aqui, outro ali, a musiquinha certa, um bloco tal e tal. Não, eu entendo o seu argumento, mas estou com o Ricardo. Também sou a favor de extinguir, mas sou o voto vencido, então tem que vir aqui toda semana fazer essa merda. Não sabemos o Saldanha ainda. Não, ele gosta mesmo. Vou começar a elogiar o Saldanha. É. O Saldanha que tá tendo uma conversa, muita diferença. edificante com a nossa ouvinte, né? Continue, saudade. Também temos aí agora o Daniel Bellarmino. Bellarmino não era aquele coronel do Renascer? Cara, você gosta muito dessa novela. Eu gosto, gosto pra caralho. Pô, você fala tanto negócio. Cara, eu acho que esse foi o melhor e-mail que a gente já recebeu. Ah, não, o melhor e-mail foi o próximo. Mas esse foi o segundo melhor. Ele resumiu o que fazer com o programa Mimimi do Mimimi. Em uma frase, em vez de postar no Twitter, né? Ou então, em vez de mandar pelo Facebook ou o que for, ele simplesmente falou: continuem com o mimimi do mimimi e parem de mimimi com o mimimi do mimimi. Muito bom, André. Exatamente isso. Ele externou tudo que a gente falou até agora em uma frase. E mandou um trabalhinho fodido. E logo eu que tenho o maior problema de dicção aqui, fui o que teve que ler, né? Mas. E agora, cara, porra, vou até. Eu tô editando, então vou me dar mais trabalho. Diogo, meu. Diogo, estou falando com meu eu no futuro, né? Coloca aquela música bem sentimental agora. Esse e-mail foi do Maicon Vieira Santos. Eu fiquei tocado porque eu nunca vi alguém se dedicar tanto. Eu acho que não mandei carta pra minha namorada pedindo perdão ou então dizendo que eu amava. Com tanto amor, carinho, palavras meigas. É também palavras rudes, porque assim, quando você gosta, você tem que criticar também. Então o cara foi assim, na dose certa. E cara, você gosta de uma pegada forte? Que é a mordida no cangote. Cara, eu não vou nem ler porque assim... Não, lê só esse nicinho aí. Por favor. Não, nicinho. Ah, sim. Maicon... Caralho. Ele se dedicou. Maicon Vieira Santos, ele é arquiteto e urbanista. Tem 22 anos, vem de Dourados, Mato Grosso do Sul. E está... Esse é demais, né, cara? Em processo de mudança para Cuiabá... O que é isso? Mato Grosso do Norte? Ô Maicon, não é Nerdcast não, caralho. Enfia a profissão e a idade no cu. Mas a gente quer que você mande com qual idade você perder a habilidade. E aí, cara, ele faz um monte de coisa bonita. Ele fala, continue assim, não me agrada, nada me agrada mais do que ver uma lista de episódios em ordem, não baguncem o feed, porque vários podcasts famosos o fizeram. Também caprichou. Tá rolando um toque pesado pro lado dele, né, cara? Ele tem muita preocupação com o feed organizado. Se eu soubesse desorganizar o feed, eu faria, cara. Cara, o wallpaper dele deve ser uma beleza. E ele fala, o programa está ótimo, o formato, o mimimi do mimimi é foda. Mas aí no fim, ele fala pra gente começar a comentar sobre filmes, festivais e jogos, assim, coisas mais da semana, assim, coisas que vão datar o programa. Que eu até concordo, que o mimimi do mimimi é isso, não é um programa pra você ouvir daqui a um ano e vai achar legal. Sim, né? Eu acho legal a gente tentar fazer o programa menos datado por enquanto, porque a gente ainda tem pouco ouvinte, o pessoal ainda tá conhecendo. É verdade, verdade. Então eu acho que tem muita gente que tá ouvindo os episódios passados agora. Então seria legal não datar esses. Mas mais pra frente, né, com os ouvintes do Mimimi Power vão ajudar, sim, né? A gente vai ter 1.200. Muito ouvinte por semana, sim. E a gente começa a falar sobre a semana. E aí ele dá uma sugestão aqui pra gente comentar assuntos que os ouvintes, né? Pediu aos ouvintes pra mandarem os assuntos que a gente vai comentar, né? Uma ideia excelente. Vocês fiquem à vontade, se mandar alguma coisa legal a gente vai falar, então pode ir mandando. E aqui ele até fala, ele parabeniza o designer do site, né? O cara que faz a capa dos episódios, que a programação visual é importante. Ele tem, cara, aquele vírus da Elaine do Seinfeld. Sim, vou citar Seinfeld todo episódio, pode ter certeza que eu me guardo muito pra não citar mais vezes. Aí, fica me policiando o Renascer aí, ó. Seinfeld é o Renascer. Então tem o Seinfeld que merece. É o Renascer americano, sabe? Ele tem o vírus da exclamação, cara. Tudo dele é exclamação. Me senti estimulado a ouvir a apresentação do site. Foi uma bela surpresa a exclamação. O elogio desse cara vale muito, né? Porque eu que faço o desenho, esse desenho tosco das capinhas aí, eu faço na correria antes de cada episódio. Mas muito obrigado pelo elogio, Maicon, porque seu portfólio é extremamente foda, cara. A gente vai botar até o link aí, porque ele é um arquiteto de mão cheia mesmo. Ele mandou o DeviantArt dele e é de cair o queixo, cara. Sim. Apesar da gente falar xingando todo mundo, a gente gosta muito de receber as mensagens, a gente gosta de todos os ouvintes. Claro. Esse é só uma... Né? A gente cria essa cara de machão durão, mas na verdade nós somos pessoas de coração mole. Somos. Inclusive, espero que ninguém, né, fique chateado. Ah, espera aí, se você fica chateado e fala o que a gente diz na leitura do e-mail... Um beijo na sua alma. Ah, uma coisa importante, hein, gente. Vamos começar com o Mimimization, que vai ser a improvisação no mimimi do mimimi. Por favor, mandem, pode ser pelo Twitter mesmo, pelo e-mail, pelo Facebook, que a gente vai dar os endereços agora, que você está doido pra ouvir. Fale uma situação, por exemplo, que você quer que a gente interprete de improviso aqui, e eu, Saldanha e Salimeiro vamos improvisar. Lembrando que todos nós somos formados em teatro. Sabemos Shakespeare de cor salteado em inglês arcaico, e vai ser assim, Fábio Porchat pra cima, cara, o negócio. O nível vai ser altíssimo, mas exemplifique uma situação. Por exemplo, eu sou um jagunço e eu tô indo comer a mulher do Bellarmino. Isso, tá? E aí quando eu chegar lá, vai ter um cara comendo um cavalo. Aí o cara comendo um cavalo vai ser o Salimena, o jagunço vai ser eu e o cavalo Graça Saldanha. Falta leitura de meme, é desgraçado. Falta mesmo. Então, assim, essa situação a gente vai ter 5 minutos que vão ser editados pra 50 segundos de improviso genial de quem sabe e entende de interpretação. Caralho, que medo disso, cara. Vai ser uma pancada, né? Semana que vem sou eu com faltar. Então, só lembrando a todos, se você quer falar com a gente é muito pouco profissional, a gente não fala isso nos programas temáticos, que são os que precisa de comentários, só fala na leitura de e-mail. Sempre esquecemos. Fale com a gente no Twitter, @mimimicast, no e-mail mimimicast@gmail.com, na fanpage facebook.com/mimimicast, ou então nos comentários de cada programa. Ah, aliás, eu até chamei o exército mimizento pra xingar o japonês lá, cara. Eu fiquei tão feliz, cara. Umas 30 pessoas xingaram. É, né, cara? A galera xingou, né? Foi muito engraçado, cara. Ô, japonês, vai tomar no cu, coitado, cara. Cheio de coisa, xenofobismo do caralho, nego sendo racista. Só explicando pra quem chegou agora, né, não ouviu o programa passado, a gente botou pra xingar, porque tem um @mimimi no Twitter, que era o nosso sonho ter, né? Eu lembro quando o MRG conseguiu tirar o underline. Aliás, um abraço pro underline do MRG, que às vezes comenta no nosso programa. E aí é um Twitter de um japonês, tá tudo em japonês e parece que é um clichê ambulante, né? Porque tem um desenho animado, né? Um negócio todo estourado, um boneco feliz. Os anime, um Hello Kitty. Então, @mimimi, você ainda vai ser nosso, hein? Abre teu olho aí que a gente tá indo atrás de você. Vamos te pegar, hein? Literalmente, abre teu olho aí, né? Boa! Então é isso, até semana que vem, aquele abraço. Aqui, Saldanha, só não podia só faltar mais, né? Fica bom quando ele não vem. Vamos mandar um abraço pros ouvintes e mandar o Saldanha tomar no cu. Tomar no cu, Saldanha. Seu merda. Peraí, deixa eu só ver se ele ainda tá. Se ele ainda tá conversando com a garota. Ah, com certeza. Você... Vamos lá. Por favor, esteja com isso. Peraí, que a Dams postou aqui agora. Quando eu escuto mimimi, imagino 4 gordos, peludos e feios. Não tá muito longe, não, hein? Mas porque, o convidado é sempre um gordo, peludo e feio, segundo ela também. Sim, fato. Sim, eles ainda estão conversando. Então, um abraço, Saldanha. Um abraço, Dams, e até a próxima. Caralho, o Saldanha falou que ele é lindão, cara. Puta que pariu. O nego é o que quer ser na internet mesmo, né? Porra. É sério que o perfil da mulher é feio? Não, tu fala sério. Cara, o cara tá me falando uns negócios lá. Bugman, deixa o menino em paz, porra. É fake. Você tá falando sério?